48, com 4 horas e 35, rodando na Salvador. Sarito 2230, táxi via Pati 1, Índia Alfa. Ponto de espera da pista 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 12. Uma boa tarde. Sim, copiado, obrigado, boa tarde. Direto a Buco. Direto a Buco, 3206, muito obrigado. Redução 2009 ao número 3 para o Buco. Confirme, por trip. 5595. 5595, reduzindo 200 mais. No BB Yankee Mike, mantém os corredores, 1.500 pés em porta rotatória. Controle Salvador, boa tarde, gol no 754, decolou, Buca, na sua escuta. Gol 754, contato radar, sabe manter 390, Buca de Paz. 390, Pucas de Par, 754. Pega o funcionamento da 3805, portão 4. São 3805, autorizado, time para táxi. Gol no 041, velocidade indicada. 041 tem condições de manter essa duna? Pisadão, lock. Tem a velocidade até a duna, desce até 3 mil pés e negar 1 no 0 no 2. 01 no 2? Afirma. 3 mil pés, ajuste no 0 no 2, gol no 041. 3 mil no 0 no 2, 041. Na 63 no 3, 62 no 3, com correção. Chama Recife 1 no 251, no bom voo. Recife 251, obrigado, bom trabalho. O 2230 confirmando após a aeronave na final, ali mantém, então 010. Ok, após a aeronave na final, ali mantém a 2230. É 5 para 3 mil pés, com o Boeing 737. Ok, eu tenho ele no visual. Ele é o meu, a minha prioridade, não me encaixa após ele, é isso? Afirmo. Após ele, você segue para o povo. Sim, senhor, não me encaixa. 754, direto Campina Grande. Direto Campina Grande, gol 1754. 041, pode ser 2000? Confirme. Pode ser 2000, 1041. Gol 041 está autorizado, 2000 pés e LS porta estabilizada. 2000 LS, semana estabilizada, 041. 5595, reduza a 1709. Pois não, 1970. Zero, solo 51, direita solo 1219. Direita solo 1219, 5240. Trio 5240, táxi via Alfa Juliette para o Pátio 3. Na época. Trio 5240, táxi via Alfa Juliette para o Gate 3. Alfa Juliette, Gate 3, 5240. Alfa 3805, com 125 a bordo, 4 horas e 13, alterna Galeão. São 3805, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da pista no 0, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 2. Bom dia, uma boa tarde. Boa tarde, não autorizado, táxi Índia Alfa, ponto de espera, está 1 no 0, com latitude 8, decimal 95. Vitor Mike Bike no 1500 pés, via corredores, reporta Paris City. Reporta Paris, TCOD 03. Gate 4, após o mesmo passar a retaguarda, tem livre pushback, chame para o táxi. Após o mesmo passar na retaguarda, tem livre pushback, chame para o táxi. Vovô. 2685, boa tarde. Salvador, boa tarde, 600. Gol no 600, acena a identificação, desce para o 050, chegada Mari. 50 Mari, 600. Controle, Salvador, passarela 2230. Passarela 2230, contato radar, sabe manter 180, sai da Arbor. Ciente, 30. Tipo 5445, chama Recife, ano 2685. Confirme, foi pro Trip 5447? Trip 5447, chama Recife, ano 2685. Bom voo. Localizador, voo no 041, na visitando. Voo no 041, no Torre 1, no 895, com pouso. Obrigado, 1895. Lateral, ponto certo, no 0300. Salvador, Torre, gol no 041. 041, continua a aproximação. Aeronave lendo para decolagem, fora e pista livre. Vem aqui, Guarani, depois gol no 041. Aeronave desce para 2000 pés, autorizado em LS, porta estabilizada. Reduzindo 140, desce para 2000. Graus 129, autorizado a linha de colapso 1-0. Autorizado a linha de colapso interceptando o curso, visual com tráfego à frente, estamos a 11 milhas. Tipo 5 2595, completa final, chamador, Rio 1 no 895, com pouso. Obrigado. Uno, vento no 30 graus, Uno nós, autorizado pouso para os 30. Depois para o voo no 041. 3005, decolado aos 56, controle 1 no 9, decimal 8. 98, bom, boa tarde, tanto o 05. Boa tarde, é o 5595 da 3, da TAP, na final, 8 milhas. 5595. Continua a aproximação, informarei pista livre. Te dá adeus. Tá presente, reporta curta final, 96 que mais, pista no sétimo. Passará na curta final, 96 que mais. 924 para Maceió, nível 350 autorizado, via turístico 58. Da colagem da pista no zero, com primeira curva esquerda na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador, 1-19-8, Torre 1-18-95. Aciona 5063, gol no 924. Autorizado 350, para Maciona, até o 58, decolagem no zero, com curva esquerda. Na Pulca, convite, transição Caju, transição 56, inicialmente transição Caju, pode ser coordenado controle depois, mas inicialmente transição Caju. O 924 correto, chame pronto para o pushback acionamento. TAM 3283, táxi via Índia Alfa, ponto de espera Dono 0, Torre 1, 18.95, ajuste no 0, no 2, uma boa tarde. Ponto de espera na Alfa, 18.95, TAM 3283, boa. Para puxa acionamento, gol 1394, tá no 5. Gol 1394 no 05, tá autorizado, chama para táxi. Autorizado é para tratar táxi, gol 1394. Salve, gol 041, livrou, boa tarde. Ou no 041, no táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, no 041, no ar. Oi, Salvador, tá 3223, ponto de espera da 10, pronto, visual com tráfego na contenção. Após o pouso, tráfego na curta, ali mantém 383283, pista no zero. Após o pouso mesmo, ali mantém na 1 no zero, tá 5, sola 00, direita sola, 209. 041 no visual com tráfego da companhia no pushback. Observando o tráfego, vai ingressar via Juliette para o gate 11. Observando o tráfego, a ingressa Juliette para o 11, o gol no 041. 9 Mike, Mike, tá 3 milhas na cabeceira 1-7. 9 Mike, Mike, autorizado pouso pista 1-7, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Autorizado pouso 1-7, 9 Mike, Mike. 9-5. Gol no 600, desce para 2 mil pés, NH1 no 0 no 2. Autorizado ILS, reporta estabilizado. Ok, 2.012, 1600, reportaria. Torre Salvador, boa tarde, o Papatango Vitor, mais Quebec. Quebec, reporta curso final no 7. Reporta final no 7, mais Quebec. TAM 3283 decolou 01 no controle 119.8. 1198. Para o táxi Gol 1394, está com 120 PLT, autonomia de 3 horas e 42, alternando Campinas. Gol 1394, táxi via Patiuno, Índia Alfa, próximo ponto de espera da 1-0, torre 1-8-95, ajuste 1-0-2, uma boa tarde. Tente autorizado via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera 1-8-95, Gol 1394. 35595, vai dar passagem ao tráfego da Gol no táxi, após ingresso via Juliette para o Pátio 3. Após Gol, Juliette, passe para aí, 35595. Mike, Sola 02, Livra na Quebec, faz backtrack e aguarda o taxiamento. Foi o Mike Quebec, final de 3 milhas. Tomar Quebec, vento 100 graus, 129, autorizado pouso, pista no 7. Pouso no 7, Mike Quebec. Quando espera pronto, Gol no 394, boa tarde. Boa tarde, Gol no 394, além da cola, pista no 0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Prezado em área decolada, 1-0, Gol no 394. Boa tarde, Oceané, 63 no 5, pronto para 4. Oceané, 63 no 5, para Guarulhos, autorizado nível 360, via UP Zulu 16. Até Bravo Hotel Zulu, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem pistão 1-0 com primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, após Leda, direto Bridge. Controle Salvador 1-1-9-8, torre 1-8-9-5. Aciona 5-1-1-5, Oceaner 63-5. Track, corte em base 4 frequência. 9 Mike Mike segue Vitor Mike Quebec e a pista reporta pista livre. Chanel 6315, correto, e pronto para pushback e acionamento. Chega equipamento rádio, está recebendo com intensidade muito baixa. Reportará. 6315, melhorou? Afirmativo. Paulo com 805, pushback e acionamento, portal 62. Gol 806, autorizado, chame táxi. Corre 1-1-8-9-5. 1895, boa. No 394, contato radar, sobe, mantenha 360, voa Leda. Sobe, mantenha 360 e voa direto Leda, gol 1394. Controle Salvador, boa tarde, Oxana 6255, formação ótima. Boa tarde, Oxana 6255, aciona a identificação, desce até o 050. Chegada Mari. Ao 050 na Mari, Oxana 6255, poderia voar Itapi ou Duna? Aguarde. 3283, Recife 1-2685. Recife 1-2685, TAM 3283. Gente, boa tarde. Na 6255 está autorizado, direto Itapi. Itapi na Prona 255, obrigado. A aeronave acionada código 2000. A 2500 pés na radial 310 do BR Salvador. Para o táxi, o voo 180 Pia com 132 a bordo, 1550 alterna Salvador. 1806, táxi via Pátio 1, Indy Alpha. Próximo ao ponto de espera da 10, Torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 2. Uma boa tarde. 10, Pátio 1, Indy Alpha. NH1-0-1-2, direto do Duna, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000-02, direto Duna, repostaria estabilizada, Oxané 1-2, Oxané 5-5. Salvador, uma boa tarde, gol no 600, livrando a pista. Voo no 600, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, gate 09. Alfa, Juliette, 09, voo no 600. Voo no 806, vento 130 graus, 12 nós, autorizado a linha de colapso no 0. 394, chama Recife, 1251. 251, Gol 1394. Decolou 1-2, controle 1-9-8. 19-8, obrigado, bom dia, 1-8, 0-6. Controle Salvador, boa tarde, jogou no 806, passa 1.300. No 806, contato radar, sabe, mantém 230, sair da PUCA. 230 na PUCA, jogou no 806. Direto Dunas, está presente, descendo para 3 mil pés, que negão no 0 no 2. Direto Dunas, 3 mil, 1 a 0 no 2. Capo Salvador, boa tarde, Augusto 5490. 35490, ao pronto, copy. Nada, 5490. Pronto para copy? 35490 para Petrolina, autorizado nível 200, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda, na saída Momo, Cogbu, direto Petrolina. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-95, aciona 5110, 35490. Sim, mano? É o Inter no liberal, está na proa da rotatória, joga um campo. Ok, o Índio Alfa está presente, autorizado, curta final no 7, reporta na curta. Autorizado, curta final, Índio November Alfa, reportará na curta. Torre 1-8-9-5, composto. 295, a torre, obrigado, boa tarde. Torre de Salvador, boa tarde, o Janer 6255, estabilizado, localizador do Alfa 10. 255, boa tarde, chega 30 de pouso, vento 120 graus, 129, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso 190, Jané, 6255. Salvador, boa tarde, voo no 328. Voo no 328, aciona a identificação, desce até o 050 na chegada à Mari. 150 na Mari, no 328. Voo no 806, Recife 12685, bom voo. 2.85, obrigado, até mais. Autorizado, chame táxi. Camarada. Curta final do ano 7, Índia, November Alpha. Autorizado pouso, pista no 7, vento 130 graus, sono no nós, e November Alpha. Autorizado pouso do ano 7, Índia, November Alpha. Salvador, 5490, parou o curso de São Paulo. Confirma, a aeronave chamou o Saulo? É o 5490, o terminal de carga, para o curso. Está autorizado, chame táxi, 35490. É 255, solo 18, direita solo 219. Direito 219, obrigado, 6255. Salvador, boa tarde, o Chané 6255, Librano. Chané 6255, táxi via Alfa, Juliette, gate 06. Alfa Juliette 06, 6255. Doro, uma boa tarde, Bono 660 para autorização de tráfego natal. Bono 600, pronto, cópia. Pronto. Bono 600 para Natal, nível 370 autorizado, via pelo 1-0. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 1-19-8, torre 1-8-95, aciona 5061, no Bono 600. 370 autorizado, Natal, pelo 1-0, via, decolando a 10 na curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle 19-8, torre 18-95. Ponto 5061 no transponder, gol 600. Gol no 600, correto, chame pronto para o feedback de saneamento. Amarelo, obrigado. Boa tarde. Tá, sobe. Enquanto na minha 4 horas, alterna Serra, Bravo, Alfa Romeo, 3490. Poderia repetir o 3490, a mensagem foi sobremodulada. Gente, para o táxi, 5490, POB 5. Autonomia 4 horas, alterna Serra, Bravo, Alfa Romeo. Sim, Strip 5490, Livre Táxi, vai prosseguir a retaguarda do Airbus Avianca, também vai iniciar no Traverso Gate 4. No ponto de espera da 10, Torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 1, uma boa tarde. Ponto de espera 195, boa tarde, grato, 5490. Solo, Oceaneiro 62, 6305 para o táxi 137 a bordo, alternador Galeão com 5 horas e 30. Na 6305, táxi livre via Índia Alfa, ponto de espera 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10, 11, uma boa tarde. Índia Alfa, ponto de espera da 10895, com 11, obrigado. Prossiga, Max Let Romeu. Muito boa tarde, Max Let Romeu, notificado via Índia, Eco Índia, para via Índia, Eco Índia. Estou falando agora da Lixia, alocado 01995 no transponder, com 1014 no ajuste. Vai executando a BR, segue via Águas Claras, Irajá, até a Federação. Para a nova coordenação. Gente, Max Juliette Romeu, mantenha-se em condições visuais, 510. E o, a escuta do controle. A sua permanente, 510. Visual, Romeu. Do externo, 6320. 6320, desce para o 1700, faz Boa Terra. 1700, Boa Terra. Paulo Salvador, boa tarde. Eu vou 9092, informação apago a autorização para Boa Terra. Voo 9092, pronto, corre. Voo 9092 para Fortaleza, autorizado nível 370, via Pesolo 19, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Frote. Controle Salvador, 119.8, torre 118.95. Aciona 5114, voo 9092. Está autorizado por Fortaleza, 370, via Pesolo 19, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda. Correto, sua missão para pushback e saneamento, voo 9092. Vitor, Mike, Quebec, prossiga. Só um minuto, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec confirmando. Destino Cairo, 1700. Autorizado, Cairo Lorenzo no meu pé, decola da pista 7, primeira curva à direita, no corredor Axé, controle Salvador, 119.8, torre 118.95, aciona 01161, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, já passou para B? Gente, Vitor Mike Quebec, acionamento táxi torre 18, decimal 95, até o regresso. 20, completa aproximação visual, chama torre 18, 95. 95, obrigado. Liberacional, boa tarde. Estou em Salvador, 6320 na escuta. A 320, continua a aproximação, informarei pista livre. 27. Madrid 15, decolada 27, controle em 119, destino 8. 08, destino 623. 28, autorizado ILS, porta estabilizada. Porta estabilizada, ILS X-Ray, da 190, voo no 328. Controle, Oceaner 6315, boa tarde, Nadael. Oceaner 6315, sobe, mantenha 360, voa Leda. 360, Leda, obrigado. Autorizado, táxi, reposta, ponto de espera da 17, estou aqui dentro. Final normal, 6320, você tem que confirmar o vento? 1-1-0 graus, 1-2-9, autorizado de pouso, pista 1-0, Oceaner 6320. Depois 1-0, 6320. Nove oito, grato, Trip. Marca aberta, autorizado a alinhar. Pista 1 no 7, cojinal alinhar e decolar. Pista no 7, vento 120 graus, 129, vento Mike Deck. Decolou 29, controle 119, décima 8. Para me atender já? É, livrou, me atender já? 320, solo 21, décima 9, solo 30. Ok, décima 9, obrigado. Chanel 6320, táxi via Alfa, Juliette, gate confirmando. Táxi via Alfa e reporte antes da Juliette, 6320. Alfa antes da Juliette, eu mando. Controle o Trip 5490, solicita da presente, se possível, a prova petrolina e no caso da restrição do nível 110, se pode prosseguir o 5490. Trip 5490, principalmente está livre da restrição da saída Momo e aguarde para voar direto. A livre da restrição, grato, aguardando petrolina, o 5490. No 328, chama Torre 1 no 895. 895 na 322. Mike Adec, Teclos 31, no controle 119, décimo 8. 398, tá, galera. Torre Salvador, boa tarde, gol no 328. O 328, boa tarde, vento 110 graus, 119, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 110 na 328. Controle Salvador, Papa Tango Vitor, Mike Quebec, boa tarde. Vitor, Mike Quebec, no meu pé, escorredor Axé, reporta Farol da Barra. Bom, no meu Axé, reporta Barra, Vitor, Mike Quebec. Saco voo 924, com 156, 2 horas e 15, alternando Salvador. Bono 924, táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa, no ponto de espera do 10, torre 18, decimal 95, ajuste 10 no 1, boa tarde. Estimativo, Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 119.95 e 11, obrigado, vai que espera daqui a pouco. O Xanem 320 vai aguardar da passagem a Boeing da Gol no táxi após ingressar para o gate 07. Mais boas acertas. Só no 9092, pronto, para o estacionamento, posição é 1 no 1. Sol 9092. Só autorizado para o estacionamento, chame táxi. Livre, chama na táxi, 9092. Salvador, muito boa tarde, gol 924, visual contrato na curta, próximo do ponto de espera da ONU, 0 pronto. Gol 924, ali mantém cabeceira no 0. Vale a manter na ONU 0, gol 924. 4-2, tem estacionamento 22. No 02, autorizado chame táxi. Uno 328, solo 35, livre direito, solo 121, decimal 9. 219, livrado na 322. Falou, gol 328, livrou, boa. Bom, Gol 328, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 328. Uno 924, livre decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 109. Livre decolagem da 10, Gol 924. Então, Mike Quebec, informa o tráfego na sua posição de 3 horas, 3 milhas, está executando o voo pairado 800 pés, é uma incidente ao vivo. Gente, então, Mike Quebec. Zero 2 no ataque. Estamos com Serviço 02, 3 horas e 11 minutos de autonomia, com o auxílio nativo de Recife. 9092, aguarde para emitir o táxi. Aguardando, 9092. 24, contato radar, Sabrina, tem 350, Puka. Puka, subindo para 350, gol no 924. Azul, boa tarde, Azul 4116. Azul 4116, aciona a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, Azul 4116, libera a velocidade de Mari. Liberado. Salvador, boa tarde, Oxenar 6254, informação papá. Oxenar 6254, boa tarde, pronto, cópia. Passando o farol da barra, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, frequência livre. Zero até SMAP, após prossegue conforme rota do plano, decolagem da pista no zero com primeira curva à direita. Da saída da Euleda, Bridge. Controle Salvador 119.8, torre 118.95. Aciona 5143, o Xaner 6254. Rio de Janeiro autorizado 360, decola da 10, curva à direita. Na Dael, Leda, Bridge, vai voar a presa do 10 até SMAP. E aciona 543, a torre é 295 e o controle 198, o Xaner 6254. Xané 6254, chame pronto para o pushback saneamento. Na ponte 612, chamará pronto o Xané 6254. Xané 6142, táxi de Alfa, pronto, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 1. Uma boa tarde. Índia Alfa, lá de 895.011, 6142, obrigado, boa tarde. 9092, observando o tráfego da companhia, parqueando no gate 08, tem livre táxi via pátio 1, Índia Alfa. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 11, uma boa tarde. 9092, táxi via pátio 1. A ponte espera da 10, a 10012, o torre 1185. Confirmando somente o ajuste 1011. Ah, 1011, obrigado. Confere para o solo. Juliette, Charlie, Zulu. Cheque equipamento rádio, recebendo com intensidade muito baixa. 490, Recife, ano 2685, bom voo. 2485, Grande Salvador, boa tarde, é o 5626, informação contato. Trip 5626, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, NH1 no 0 no 1, voa Bonf, para prosseguir na chegada Bonf. Autorizado Bonf, trip 5626, desce para 4.000. 626, se possível, mantém high speed. Vai manter 240, nossa, pode manter a mesma até 5.000. Charlie Lula, confirme para o B e pátio. Sim, Juliette Alulu para acionamento e táxi, chame a Torre 1, 18, decimal 95, uma boa tarde. Salvo que Luiz, que pronto cópia. Bravo que Luiz, que é autorizado voo local com o TGL em Valença, decolo da pista 7, primeira curva à direita, corredor axé, prosseguindo 1.000 pés. Controle de Salvador, 1.19.8, torre 1.8.95. Aciona 01 no meia, bravo que Luiz. Que... Bravo que Luiz, que para acionamento táxi, torre 1 no noite, decimal 95, boa tarde. Me mantém, cabeceiro no zero. Me mantém, 1 no 0, 9, 0, 9. Azul 41 no meia, desce 2.000 pés, quem negar 10 no 1, autorizado ILS, porta estabilizada. 2.000, autorizado ILS, 0, 1, 4, 4, 1, está presente? Livre. Recebido 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1. Voo no 924, Recife, 1.2685, bom voo. Voo 924, confirma. Recife, 1.26.85, bom voo. 2.85, obrigado, até daqui a pouco. Controle 119.8. 119.8, uma boa tarde. Obrigado, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, Oceaner 6142 na UCA. Oceaner 6142, contato radar, sobe manter 350, saída PUCA. Extensão 350, 6142. Livre de decolagem, pistão 1, 20 graus, 1, 0, 9. Já vou, 0, 9, 2, confirma. Afirmativo, autorizado na pistão 1, 0, vento 120 graus, 11, 9. 0, 9, 0, 9, 2.